deixa eu te amar. Me dê uma chance, peço por favor. Deixa eu tentar mostrar realmente quem sou. Quero te abraçar, vem sentir o meu calor. Foi você quem mostrou realmente quem sou. Que ainda te tenho aqui comigo, mas quando acordo vejo que já não está aqui. Aquela que um dia me fez voltar a sorrir. Eu nunca entendi por que você foi embora desse jeito, me deixando apenas essa dor dentro do peito. Depois de tudo não podia terminar assim. Te peço outra chance, por favor volte pra mim. Fiz de tudo, mas eu não consegui.